cegamente, perdido e iludido. Com uma arma na mão, achava que eu tava protegido. Mas só tem proteção quem está com Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz o mundo jaz o maligno. Pra quem não quer acreditar, comece a meditar. Quanto crime que acontece no Paranoá. Comerciante é assaltado e morto em plena luz do dia. Tu acha tudo normal, mas isso é coisa do inimigo, usando os pivetes pra fazer um latrocínio. O inimigo está agindo e ninguém quer enxergar. É o fim dos tempos, pode acreditar. A profecia se cumprindo a cada dia. Leia em Apocalipse, Mateus vai refletindo nação contra nação. Reino contra reino, terremotos de tsunami. É desse jeito, isso tem que acontecer. Pra todos poder ver que a palavra do meu Deus nunca mente pra você. Pai que estrupa filha, filho que mata pai. Quem vai interferir, diz pra mim quem que vai. Só Deus pode julgar. Menina encontrada morta em um matagal, perto da samambaia, sem a cabeça e tal. É o fim dos tempos, vamos se ligar. Jesus Cristo está voltando, pode acreditar. Mais duas moças foram mortas com tiros na cabeça. Coitada da família, olha só que tristeza. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer em Efésios 6:12, não podemos esquecer que nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestial e tal. Fique atento, então seja ligeiro, não deixe que isso tudo se torne um pesadelo em sua vida. Fique por cima, porque nascemos pra brilhar e conquistar. Conquiste seu espaço no mundo espiritual, que Satanás e seus demônios um dia vão se dar mal. É o fim dos tempos, vigia, vigia, vigia, vigia. É o fim dos tempos, vigia, vigia. É muita treta. É o fim dos tempos, vigia, vigia, vigia, vigia. É o fim dos tempos, vigia, vigia. É muita treta. Mas a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Nossos pecados perdoados pelo sangue da cruz. Temos que tomar posse dessa palavra. Tem muita gente aí perdendo a parada, deixando o inimigo envergonhar a sua fé, falando em seus ouvidos que vocês nada é. E não adianta ir pra igreja, irmão, orar, jejuar, não adianta não. Mas não dê ouvidos a essa voz imunda. Ela já cegou, mudia, jogou vários na papuda, através de latrocínio, de homicídio, de um 55 ou 57. Meu amigo, Jesus Cristo te ama e quer te ajudar, tirar você das trevas pra luz dele penetrar. Em seu coração, pode botar fé. Aceite a palavra de Jesus de Nazaré. É o fim dos tempos, vigia, vigia, vigia, vigia. É o fim dos tempos, vigia, vigia. É muita treta. É o fim